Eu vou conversar agora por telefone com o Joacir Araújo dos Santos, ele que é superintendente, né, da Infraero, aqui no Aeroporto Internacional da cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia, Guilherme! Vamos falar aí de números positivos relacionados ao aeroporto de Foz do Iguaçu, que neste ano de 2018 teve números até então inéditos. Isso não só na questão de movimentação de passageiros, mas também movimentação de cargas. Positivo, Guilherme. Foi um ano muito positivo aqui para a administração do aeroporto, onde conseguimos resultados realmente satisfatórios, como você bem falou, tanto com relação a passageiros como com relação à carga, bem fora da curva nacional. E com relação a cargas, até o que é que explica justamente esse aumento, porque a gente vê aqui que foi um aumento de quase 26 vezes superior a 2017? Isso, esse movimento foi puxado, Guilherme, pela entrada de aeronaves da empresa Latam, que é em todos os países da América do Sul, tem um nome diferente, mas o centro de manutenção da Latam na América do Sul é em São Carlos, no interior de São Paulo. E Foz do Iguaçu conseguiu, em conjunto com a Receita Federal, fazer uma tramitação muito mais rápida, tanto para a entrada quanto saída das aeronaves que entram para manutenção, que tem que ser feito o processo de importação e exportação, porque são matrículas não brasileiras, né? Então tem que passar por esse processo. Então, esse trabalho em conjunto com a Receita, criando um modal muito mais ágil, muito mais flexível, fez com que todas as aeronaves que entrassem para fazer manutenção da Latam fizessem a entrada e a saída pelo aeroporto de Foz do Iguaçu, usando o nosso terminal de carga. E foram mais aí 17 mil toneladas de cargas, né, movimentadas no aeroporto aqui de Foz do Iguaçu. Além dessa questão aí das aeronaves, o que é que costuma chegar ou sair também por Foz do Iguaçu usando aí o aeroporto? No aspecto de importação, nosso aeroporto serve como um modal de trânsito, né? Os itens que vão para o Paraguai, principalmente, que são de alto valor agregado, fazem o trânsito em Foz do Iguaçu, que são itens que giram muito rápido na prateleira no comércio paraguaio, então há uma necessidade de reposição mais ágil. Então, os importadores utilizam o nosso aeroporto para esse fim. A Itaipu também importa peças e o polo industrial da região oeste do Paraná, que necessita itens de reposição rápida para a indústria, também tem usado o nosso terminal, porque é o único da região que tem um terminal internacional, né, que tem um terminal de carga internacional que pode fazer a importação e o trânsito dessas cargas. E eu sei que é até complicado falar dessas questões, mas para 2019, qual que é a perspectiva, uma perspectiva boa aí com relação a essa questão de movimentação de cargas? Com certeza, Guilherme. A nossa gerente de carga, a senhora Maria Aparecida, continua trabalhando forte junto com o menino que cuida do atendimento no terminal. Estamos mantendo os contatos com a Latam, com as indústrias da região, com os importadores de Cidade do Leste, também da Argentina, do Duty Free, para cada vez mais oferecermos serviços diferenciados e pegar esse número. A gente sabe, como você bem falou, que vai ser difícil superar esse número, mas a nossa equipe está alinhada e está aguerrida para superar esse número em 2019 também. Agora, com relação à movimentação de passageiros, 2018 acabou tendo aí o maior número da história entre embarques e desembarques no aeroporto de Foz? É, o segundo ano seguido, né? 2017 já tínhamos superado o recorde de 2013, 2018 superamos também o número de 2017, atingindo aí a marca de aproximadamente 2 milhões e 400 mil passageiros, né? E são marcas expressivas, né? A gente sabe aí que o setor aéreo ele tem oscilações, né, até em função da economia brasileira. Só que a estrutura do aeroporto ela está sendo ampliada, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão da ampliação? Enfim, é para que o aeroporto de Foz do Iguaçu, num futuro não tão distante assim, já possa receber muito acima até desses quase 2 milhões e 400 mil do ano passado? A Infraero trabalha alinhada com o desenvolvimento de cada região onde tem o aeroporto instalado. E no caso específico de Foz do Iguaçu, nós temos uma... A indústria do turismo ela é muito pujante, ela é muito forte. Há uma sinergia entre as entidades públicas e privadas que trabalham de uma forma muito forte, muito pesada, desenvolvendo a indústria do turismo, buscando novos destinos emissores, buscando parcerias dentro e fora do Brasil. E a Infraero não se faz ausente nisso. A Infraero trabalha junto, dá apoio e oferece a infraestrutura necessária para esse crescimento. Como você falou, nós estamos em pleno desenvolvimento do aeroporto para, mantendo esse percentual de crescimento muito acima da curva nacional, a Infraero possa estar oferecendo concomitantemente, a infraestrutura adequada para fazer frente a esse crescimento. E o que muita gente questiona muitas vezes, né, é com relação ao fato aí de que a pessoa aqui no aeroporto de Foz do Iguaçu, ela não tem aquele acesso direto à aeronave, ela precisa caminhar ali por parte da pista, né, para subir na aeronave. Isso está sendo solucionado agora com aquela questão dos fingers, os chamados fingers? É, na verdade, são pontos de embarque, né, Guilherme? A gente acha bonito falar finger, mas finger, a gente costuma brincar que é um tipo de terminal. O que nós vamos instalar são pontos de embarque. Com certeza, esse ano a Infera vai estar colocando à disposição mais essa facilidade, mais esse conforto, mais esse item de segurança ao usuário que vem a Foz do Iguaçu, que chega e sai a Foz do Iguaçu. Até o final desse ano, com certeza, a Infera estará oferecendo mais esse item de conforto aí aos nossos usuários e à sociedade de Foz do Iguaçu. E com relação à questão da pista, até porque a pista aqui do aeroporto de Foz do Iguaçu, né, muito se fala de se ampliar a extensão dela, pensando em trazer aeronaves maiores, quem sabe até voos vindo aí da Europa, da América do Norte, enfim. Como é que está hoje essa questão da pista? A pista do aeroporto de Foz foi totalmente recuperada no exercício de 2017 para 2018, hoje ela está plenamente operacional, atende a demanda existente com folga tranquila, tanto técnica quanto operacional, e como a gente disse antes, né, a sinergia de esforços entre os entes públicos e privados, para que no futuro nós possamos estar expandindo a condição do trade de turismo, estar buscando novos mercados e estar mantendo o percentual de crescimento que nós temos observado nos últimos anos. E com certeza a ampliação da capacidade, o alcance da pista que nós falamos, porque a pista ela é perfeita para o que nós temos hoje. O que se busca para o futuro próximo é aumentar o alcance da pista para a saída de Foz do Iguaçu. Para a chegada hoje nós não temos restrição nenhuma para nenhuma origem do planeta. O que nós vamos buscar é para que tenhamos também a condição de emissão de Foz do Iguaçu de voos com destinos não restritos, entendeu? De repente alcançar a Europa, América do Norte ou até mesmo parte do Oriente Médio. Conversei aqui na RCI com o Joacir Araújo dos Santos, ele que é superintendente, né, do aeroporto internacional aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Joacir, muito obrigado pela participação aqui no programa Manhã RCI. Nós é que agradecemos, Guilherme, a oportunidade de estar falando com o seu público e transmitindo aí à sociedade de Foz do Iguaçu as informações acerca do nosso aeroporto e o trabalho que a Infraero vem desenvolvendo em prol da nossa sociedade.